4 da manhã, hora da recaída. Passe no seu feed, viver sua vida, pra ver se tu tá bem. Vi que tava acompanhado, beijando outra boca. Foi aí que eu vi que não sinto mais nada. Diz que bem-vindos ao meu DVD!